deixar de pileque com esse beijo lambuzado de amor. Vivendo esse romance um tanto virtual, na realidade um lance tridimensional. Vivendo esse romance um tanto virtual, na realidade um lance tridimensional. Vou mergulhar no Tocantins da sua boca, fazer um clipe do cinema nacional. Dar entrevista pra você a noite toda, fazendo uma expressão corporal. Tô de pileque, foi um beijo de amor. De amor, vivendo esse romance um tanto virtual, na realidade um lance tridimensional. Vivendo esse romance um tanto virtual, na realidade um lance tridimensional. Vou mergulhar no Tocantins da sua boca, fazer um clipe do cinema nacional. Dar entrevista pra você a noite toda, fazendo uma expressão corporal. Pra você.